razão sem querer. Todo fim de tarde é sempre assim, e uma saudade vai nascendo em mim. Pra que chorar se você não vem? Não vem. Me abraçasse no frio que faz nesse fim de tarde, tarde se acalmava, você que me entendia. Os beijos que me dava traziam alegria, lembranças, lágrimas, tristeza e dor. Agora refletem esse momento em que estou sentado aqui. Me bate a saudade de ter você me amando num fim de tarde. Entender, ainda te amo.